Salve, meus amigos, aqui é o Bruno. Esse podcast hoje vai ser um Hobbit, um Anel e um podcast muito sério. Ou será que não? Oi, meu nome é Luíne e os anões são muito mais legais do que os elfos. Olá, meu nome é Luan e eu estou na grande jornada de ler os livros. É uma jornada mesmo. Provavelmente será um conto inacabado. Nossa senhora. Olá, pessoas. Aqui é o Fandor e, assim como o nosso Aragorn no filme, eu já quebrei meu dedo chutando alguma coisa. Fala, galera. Aqui é o Delcio e eu sou o noob do Senhor dos Anéis. Não li nenhum livro e só joguei o jogo. Sejam bem-vindos, meus amigos, né? E esse podcast, antes de qualquer coisa, o tema é sobre as adaptações de Tolkien, né? E nós não temos aqui nenhum objetivo de ser técnico ou canônico. A conversa aqui é entre amigos, falando só do que a gente gosta, né? Desse universo do Senhor dos Anéis. Bem-vindos aí, viajantes da Terra-média, aos Anéis e Afins, o podcast onde atravessamos as montanhas nebulosas das adaptações e mergulhamos nas profundezas de Mordor da criatividade humana. Mas antes de começar, um lembrete rápido, se você não der aí um joinha aí pra gente, nós vamos mandar o Gollum aí atrás de você aí. Vamos começar aqui falando rapidamente sobre as adaptações clássicas, né? Vamos começar com o básico, as adaptações cinematográficas do Peter Jackson, que levou ali em torno, né, dos 8 anos e 17 horas, se você for colocar ali os filmes das versões estendidas, né, que vale muito a pena, inclusive, assistir. E algumas cenas marcantes, como Théoden gritando morte enquanto os Rohirrim escavalgam ali, né, para a guerra. No filme quase no finalzinho, né, do Retorno do Rei, a Arwen matando o Rei Bruxo, entre outras cenas, como o Gimli gritando Barul Kazar no meio dos orcs, mutilando junto com o Legolas e a sua contagem, né? A inesquecível contagem deles. Ainda só conta como um. Porque muita gente começou no universo do Senhor dos Anéis com os filmes, né? Que foi o que aconteceu comigo. Eu só conhecia, o que o pessoal contava, né? Dos livros, eu não tinha... Eram outros tempos, né? Era muito difícil a divulgação, assim, nessa parte da literatura fantástica, que era difícil a gente ter acesso naquela época. É um período antes, né? Da internet. E eu queria saber como que cada um de vocês aí teve contato a primeira vez aí com esse universo do Senhor dos Anéis. Cara, na realidade eu sou nerd hoje por culpa do meu pai, né? Eu tinha... O primeiro filme da trilogia saiu o quê? 2002? Eu não lembro direito, mas acho que foi isso, né? 2001, pois é, eu tinha 11 anos. E meu pai me levou pra assistir no cinema, que ele também gosta, né? E, cara, dali pra frente, acabou a minha vida. foi muito bom. E você, nosso amigo Léo? Assim como a grande maioria, também foi com os filmes. Mas eu lembro de ter assistido tanto o primeiro quanto o segundo na casa da minha tia, com a minha prima. E a gente assistiu tanto o Sociedade Anel, as Duas Torres, e eu lembro também do meu pai me levar no cinema pra assistir o Retorno do Rei. E... Inclusive, é uma da... Eu acho que dentre os três ali, é o meu preferido ali, da trilogia. Excelente, meu amigo. E o nosso amigo Luan, como é que você teve contato aí com o universo do Tolkien? O meu primeiro contato também foi em casa, através dos filmes. Só que, se eu não me engano, eu comecei pelas Duas Torres, porque era essa que tava passando na tela quente, né? E é memorável os entes, né? marchando, eu achei aquilo fantástico. E eu tive um pouquinho de dificuldade para assistir até o final, porque era muito tarde, mas desde então, sempre versão estendida. Sempre. E o nosso amigo Delson. O Senhor dos Anéis, pra mim, eu também é a mesma coisa, assim. Eu só tinha ouvi falar mesmo, nunca li nenhum material, né, de Tolkien relacionado ao universo. E foi na época do cinema, das adaptações de cinema. E tem um fato curioso, que quando começou a lançar os filmes, meus amigos, né, no caso aí o Duda, o Bruno Quintal, eles iam assistir os filmes no cinema. E como era uma trilogia, né, e o filme não terminava, a história não terminava, eu me recusei a assistir no cinema. Eu falei, eu só vou assistir quando terminar tudo. E só fui pegar para ver realmente quando terminou de filmar toda a trilogia. Aí que eu fui assistir os filmes. Mas o meu contato mesmo, o primeiro contato foi com o jogo de Xbox na época, o Retorno do Rei, que para mim é um dos melhores jogos de aventura, assim. Essa parte aí merece um comentário, né? Porque que jogo legal, né, Delson? Eu gosto, eu gostei muito. Na Alguém época aqui mais jogou? eu joguei, Não, eu nunca joguei, não. eu tinha no Play 2. Inclusive, curiosidade também dessa leva de filmes trilogia, o jogo do Star Wars, o Vingança do Sith, também era bom. Eu lembro que tinha também um. Nossa, perdão, viajei aqui já. Oi? Quem emendou Star Não, Wars no meio do eu negócio? comecei a falar meti Star Wars no meio, viajei, desculpa aí, eu tenho meio que me controlar aqui, tudo sério, o TDAH vem, puxa e vai para outro lugar. É porque são séries muito conhecidas, né? O Senhor dos Anéis, né? Os Star Wars são. E até é uma coisa legal aqui para comentar, que eu estava pensando isso outro dia. O Senhor dos Anéis, ele não foi, apesar de ser um universo assim criado bem anteriormente, ele não foi tão explorado quanto o Star Wars, né, cara? Star Wars tem tudo, cara. Tem só de jogo do Star Wars. Tava vendo um cara no YouTube que fez um compilado de jogos do Star Wars. Nossa, é muito jogo, gente. Cara, mas sinceramente, eu acho até bom que não tenha sido explorado tanto assim. A gente vê aonde Star Wars foi parar, né, É. hoje em dia, com isso tudo É. de exploração. Mas também isso tudo é muito graças ao neto do Tolkien, né? Porque ele vetava quase tudo para não estragar a obra do Era o avô filho dele. dele, não? Eu acho que era o neto, eu também posso estar errado. Eu lembro É, mas não ter. familiar, não descendente dele, né? É um familiar dele, isso é. Ele vetava muitas coisas, tanto que eu acho que o Contos Inacabados, que é um dos livros do Tolkien, foi um apanhado das sapientes, né, que ele escrevia muito e nunca terminava, e ele publicou esse livro aí. Se não me engano, acho que Contos Inacabados é bem depois que o Tolkien morreu. É, ele É, parece que ele sim. tinha muita. Fica aí pra É, nós aí. isso mesmo. Eu tô lendo agora os Contos Inacabados e ele é editado por Christopher Tolkien, né, que é filho dele. E é uma obra realmente póstuma, né, após o falecimento de Tolkien. E é como que realmente vários apêndices, né, porque não é uma história completa, foi como que um apanhado de escritos do pai que ele achou interessante publicar, né? É, graças a Deus. Aqui eu vou fazer até comentar que isso nem tá na nosso roteiro, mas é uma coisa que é importante, né, comentar, porque ele era muito religioso, né, o Tolkien, né, o É, sim. É, isso é uma coisa que a gente para ver depois, né? Depois de ter esse contato com os filmes, por exemplo, foi no meu caso, né? É, após ter se aprofundado lendo os livros e vendo um pouco da biografia de Tolkien, que realmente ele foi um homem muito religioso, né? Católico, criado por um padre, porque ele foi nascido onde hoje é a África do Sul, num período muito turbulento, né? E seus pais ingleses moravam lá. E na volta ele perdeu o pai muito jovem e em seguida logo a mãe também, né? E a mãe confiou o filho a um padre católico, né? Para criá-lo. Então muito dos escritos dele vem dessa fé dele, né? Até as figuras do, né, da obra dele, você consegue fazer um paralelo, né? Você enxerga a referência do cristianismo ali. É, Ilúvatar e... É, o Melkor mesmo, né? É. O primeiro tenente caído ali. Sim, realmente, em todo o mito da criação, né, presente no Silmarillion, você consegue ver paralelos, né, como chave de leitura, se você for comparar o Gênesis, né, e toda... A criação como tida na tradição católica. E o interessante é que ele era muito amigo de C.S. Lewis, né, que também era muito religioso. Mas ele nem sempre foi, né? Sim, é por causa de Tolkien até que ele teve uma conversão, né, na vida dele. E Tolkien acaba que discordava da forma que ele escrevia, né? Como C.S. Lewis gostava de escrever alegoricamente, né? E eu, como fã de Tolkien, aprecio a forma que Tolkien escreve, de que não é que Melkor, por exemplo, é Satanás. Mas você consegue aplicar, né? Você consegue ver elementos ali, mas é uma obra toda nova, né? Não, ela não tem alegorias como na obra de C.S. Lewis em Nárnia, por exemplo. Mas muita coisa dele também vem da parada dele, além dele gostar de escrever, né, da antiga profissão dele, né, que ele era professor de letras, e ele gostava de criar palavras e outras coisas. Então ele, tanto que o mapa da Terra-média é cheio de nomes, e cada nome tem um significado, se você procurar, tu acha, explicação, por que que o nome daquela montanha vai se chamar Embaruzan, alguma coisa assim do tipo. Posso estar falando besteira, mas ele também lutou na guerra, não teve uma... algo assim? Sim. Então ele viu o pior da humanidade, né? E por isso que eu acho que as guerras do Senhor dos Anéis são tão desesperadoras, mesmo com toda a forma macia dele de escrever. Existe um peso muito grande, porque ele vivenciou isso, né? Ele viu pessoas morrendo e é o pior da humanidade ali nos campos de batalha. É, essa experiência aí contaminou bastante a literatura dele, né? Tem mais alguma coisa aí que vocês gostariam de falar sobre os filmes? Assim, qual que é o seu preferido? Qual dos três aí vocês preferem? Começa aí falando, Luíne. Então, eu acho que... talvez, posso estar enganado, mas assim como a maioria, o terceiro filme, Retorno do Rei, tem um lugar especial no meu coração. Apesar de que é uma pergunta muito ruim de ser respondida, né? Que a obra inteira é boa, né? Não tem... A adaptação do Peter Jackson foi um negócio assim, que eu acho que até hoje nenhuma outra obra adaptativa teve no mesmo nível, assim. É verdade. E você, meu amigo Luan, qual que você acha, qual dos três você prefere? Essa é uma pergunta realmente muito difícil de responder. Eu normalmente sigo a linha do próprio Tolkien, que gostaria de que não houvesse trilogia. Então eu conto as três como uma e digo que meu filme preferido é O Senhor dos Anéis e ponto. Então é a obra inteira, né? E o nosso amigo Delson aí, qual que você preferiu dos três, Delson? Dos três, assim, eu gostei mais do desenvolvimento aí do... Retorno do Rei também. E já entra na parte que eu, como conheci pelos filmes, eu entro na parte de mais ação, entendeu? E aquela parte dele também, deles lutando, aquelas cenas, né? Ficou muito bem feito, né? Pra época, assim, uma coisa impressionante. Então chamou muito a minha atenção nisso. De fato, o terceiro é o que tem mais ação mesmo. Exatamente. E aí, Léo, qual que é o dos três aí que você prefere? Eu gosto da obra toda também, mas separadamente, assim, eu acho que o terceiro também, por conta de momentos, assim, mais memoráveis entre os terceiros, tipo o Sam lutando com a A. Não é Laracna? É Laracna, né? Caraca. Shelob é a mãe, que é lá de Silmarillion. Eu posso. Eu tô maluco. Os nomes já Era estão. um Não, golem, é isso não? mesmo. É, Ah, não, Shelob é. é o nome dela em Em élfico, Elf, ou é, sei lá. viajei, isso mesmo. Angoliath é de Silmarillion. Brisei total aqui. Mas é, o Sam lutando com a Shelob. O Gimli, aquela frase, né? Aquela fala entre o Gimli e o Legolas. Ah, eu não acredito que eu vou morrer aqui do lado de um elfo. E o Legolas vira para ele e fala: ri do lado de um amigo. Ah, isso eu poderia fazer. É muito bom. Mas eu tenho uma leve, assim. Uma leve heresia aqui para poder falar que das versões estendidas, o terceiro ele tem uma cenazinha assim que me dá uma entortada de nariz que eu não consigo gostar, mas deve ser por causa do meu apego de ter visto ele no cinema com meu pai, que na cena do que eles estão lutando e o exército está começando a ficar meio aquado por causa dos Mumakils, né? Aqueles elefantes chegando, e aparecem as embarcações mercenárias chegando no fundo do rio, e mostra o Aragorn chegando com os fantasmas. Aquilo ali é uma das melhores cenas, assim, que eu acho que tem no filme. Mas na versão estendida, que na versão, a versão normal, não mostra como eles saíram da caverna lá, no, dos fantasmas que eles foram cobrar a dívida com o Gondor. E na versão estendida mostra. Tipo, deixa um suspense. Você não espera que o Aragorn vai aparecer ali com os fantasmas nas embarcações dos mercenários. E aí no versão estendida mostra como ele saiu. Eu acho que quebra um pouco assim a cena. É uma informação que você não precisava saber, né? Exato. Mas assim, eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu acho que esse 3 tem esse lugar de, né, especial no coração da gente, porque é a conclusão de algo que levou anos, né? A gente que foi vendo conforme foi lançando, né? Você ficava naquela expectativa de anos, esperando o que que seria em seguida, apesar de, né, de não ser uma obra, né? Você poderia simplesmente pegar o livro e ler, mas, né? É Sim. Mas verdade. eram outros tempos, né? A gente não tinha essa facilidade, né? De mesmo assim tendo acesso ao livro, né? Não era tão simples, né? Até porque não existia. Não era cultura pop, né? Ler, Senhor dos Anéis não fazia parte da cultura contemporânea, assim, não era algo que era legal. Hoje em dia você tem N serviços de streaming que você pode. Pegar e ouvir audiolivro mesmo dos seus anéis. Tem vários que você consegue achar por aí e ouvir, sabe, o livro. Além de ter também outros serviços que você pode pegar e ler o livro pela internet, no celular, a qualquer momento. Então, aproveitando esse momento aí da galera falando dos livros, das adaptações, eu sempre tive uma curiosidade. Aquela cena que o Aragorn vai reunir o exército lá dos mortos lá, né? Daqueles mortos que ele junta o exército dele. Por acaso ele foi baseado em algum texto bíblico, como aquele de Ezequiel 37, que tem uma passagem que fala justamente bem parecida. Que é sobre um vale, né, cheio de ossos que tá tendo uma conversa. E fala justamente sobre isso, que se crê que vai voltar, né, daqueles montes de ossos ali, pode voltar a ter, como se diz assim, ah, Honra, né? isso. Aí acontece na Bíblia, né, nessa passagem, o Deus manda profetizar que esses ossos secos, eles tenham, né, voltem à vida, né? Aí tem aquele monte de barulho de chocalho, que é os ossos se reunindo e formando, né, novamente ali os músculos, né, os tendões, e se tornando de pé aquele exército ali de pessoas. Eu queria saber se nessa obra foi alguma coisa baseada, assim, alguma coisa da Bíblia, assim, também. Eu vou te falar que eu não sei. Não sabe. Eu não Talvez o sei. Luan consiga te responder. Não sei se ele já chegou nessa É. parte aí. Depois vocês lêem, procurem ver Ezequiel 37, que fala justamente sobre uma bem parecido com isso. Mas eu não duvido que seja o caso, tá? Pode ser que não, mas conforme a gente vê outras coisas que são têm influências diretas do cristianismo, da Bíblia e tal, eu acredito que não seja tão difícil assim, ainda mais se for uma passagem marcante. Eu falo de sinceridade que não é algo que eu conheço assim de cabeça. Lembro já de ter lido, mas não me recordo com detalhes. Mas assim, talvez, né? É difícil, principalmente, afirmar o que o Tolkien estava pensando na época. Sim. É mais curiosidade mesmo. E aí, Luan, o que você fala? É interessante, realmente, aqui no Ezequiel 37 dá uma alusão, né, ao que a gente vê ao filme, que é: a mão do Senhor veio sobre mim, e o Senhor levou-me em espírito e deixou-me no meio de um campo que estava cheio de ossos. E como você diz, né, na narrativa, dessa forma que eles vieram a se formar de novo, pelo que eu vi sobre Tolkien, eu não acho que ele tenha escrito conscientemente essa passagem da Senda dos Mortos pensando em Ezequiel 37, mas pode ser sim que ele tenha sido influenciado por ter visto essa passagem, ter lido anteriormente ou através de alguma coisa de alguma homilia, e ter isso transpirado, né, transparecido no filme, nos livros, quer dizer, né? Pelo que eu vi, né, numa carta que ele escreveu, é que ele não escreveu conscientemente na primeira vez sobre essas realidades da fé dele, mas que quando ele estava editando, quando ele releu para poder finalizar a obra, aí sim ele deu uma podada e conscientemente tentou adaptar aquilo ao que é realmente a vida religiosa dele, né? Então, pode ser que tenha tido alguma influência, sim. Esse negócio aí eu acho que vai ser bem comum, né? Porque é muito difícil, né? A pessoa, quando ela tem contato, né, com essa. Especialmente porque o texto da Revelação, ele tem muita sabedoria, né? E ele cobre, né, todas as. O livro do Gênesis, basicamente, já cobre todas as situações humanas possíveis, né? Então é bem comum a gente ver, né, quem teve contato com a literatura, os textos sagrados, né, vai assim inevitavelmente replicar alguma coisa assim de princípio moral, né, valores, né? Eu acho assim a obra dele toda permeada com isso aí. É muito difícil, mesmo que não seja consciente, né? E o que você falou é algo bem importante da gente lembrar, né? Porque os conceitos morais, né, e sociais do autor, da época principalmente, né, em que ele anseava principalmente, é algo que vaza, mesmo que você não imediatamente esteja pensando sobre aquilo. É algo que é natural para você, que você anseia, que você quer que seja dessa forma, né? Então você percebe, bom, pelo menos eu percebo, né, uma divisão muito clara, muito preto e branco assim, entre o bem e o mal na obra. Você tem algumas nuances ali de cinza no meio, entre umas interações entre algumas raças e tal, mas quando você fala sobre o mal da existência e a bondade da criação, você tem lá, né, as figuras principais e os seus lacaios, né? E a forma como elas tomam decisões, como elas agem. Por exemplo, né, o Sauron era tido como o mais lindo dos Maia, né? Ele era um homem lindo e de palavras doces, só que ele usava isso para enganar, para corromper e tal. E você vê, né? Mentira, né? São as coisas ruins, né? E já os heróis, né? O clássico fundamento do herói ali. Não que seja original dele, mas eu acho que ficou muito marcado na obra dele. É o sofrimento. O Frodo, coitado. Acho que ele se lascou na página 1 até acabar o livro, porque eu nunca vi um cara para dar tanta coisa errada com ele. E ele assim, ainda assim, nunca desistiu. Eu lembrei de uma pergunta boa aqui que você falou aqui, Luiz. É para vocês, é quem que é o herói do Senhor dos Anéis? As águias. O Sam. As águias carregaram o Frodo por um momento, o Sam carregou por três filmes. É, o A história inteira. O Sam é o cara. O Sam carregou ele pela história inteira. Literalmente, né? Pode botar aquele refrãozinho, né? Esse cara sou eu pro Sam. O Eu Sam é acho que louco. você concorda também, Luan. Nossa, com certeza. Ainda é. E eu gostei mais, eu sempre gostei do Sam, mas lendo os livros, nossa, você vê uma coragem mesmo, como ele é chamado, né? Samwise o Bravo, e a forma com que ele passa pela aparente morte de Frodo, né? Que eu não sei se eu tô dando muito spoiler do livro de coisas que não aconteceu no filme, mas ele passa por aquela tristeza de perder o seu mestre e mesmo assim vai em frente a carregar o anel, aquele fardo tão pesado também. E assim como Frodo, né, que o carrega de forma tão brava de todas aquelas terras, ele em nenhum momento pensou em voltar atrás e tomar o anel para si, né? Aquele anel que tanto tentava, todos os que o tentavam dominar, mas Sam é realmente um personagem incrível. Um detalhe aí que eu tenho uma dúvida, que provavelmente só tá explicado nos livros, eu não lembro dos filmes terem explicado esse detalhe. Por que que o Sam sempre chamava o Frodo de mestre, Frodo? Qual que era a relação de mestre e discípulo, talvez, ali? Porque parece que na história dos livros aí, eu andei dando uma pesquisada, o Sam era como se fosse, não sei, o um jardineiro, trabalhava para ele, alguma coisa assim. Ah, tá. É isso mesmo, Lula? É, isso mesmo. O seu pai, né, que também era como que um dos funcionários, se vamos dizer, não é essa palavra, mas do senhor Frodo, porque o Bolsão, né, é uma casa muito importante pro condado. Então ele tinha muitas pessoas que trabalhavam lá, né, pelo que eu entendi, pelo menos. É E tipo um Sam era um vassalo, né? desses, né? É, sim, é como que é realmente uma pessoa que tinha um nome elevado, ainda mais depois que Bilbo voltou, né, da sua aventura. Imagino que isso só tenha servido ainda mais para os bolseiros terem o seu território assim elevado em honra, né? É É, tipo um não era nobre, né? necessariamente uma nobreza, né, mas fazendo um paralelo é como se fosse. Isso, pois é. Entendi. E deixa eu fazer um comentário aqui, porque a gente estava falando da parte religiosa, né, que do Tolkien, e tem um vídeo do padre Paulo Ricardo sobre o Silmarillion, uma aula dele sobre o Silmarillion, que é assim, é obrigatória para todo mundo que gosta do Tolkien. Ficou excelente a aula dele. Ele faz várias referências, ele pega comentários do Tolkien, que ele tem uma palestra famosa que ele deu sobre contos de fadas, né? Um negócio assim, uma palestra que ele participou. Um vídeo excelente. Quem não viu, aí fica a dica, né? É do padre Paulo Ricardo sobre o Silmarillion. Mas eu acho incrível também, até uma piadinha recorrente, né, na internet, Que, como o Fandor falou, ele, o Tolkien era um doutor em letras, né? Então, ele criou uma língua funcional. Élfico é uma língua funcional, tem todo sentido, tem gramática, tem regras, tem tudo. E, de repente, ele pensou assim: nossa, mas que coisa bonita que eu fiz, eu preciso criar uma história para isso. Foi lá que começou a escrever O Senhor dos Anéis. Não Muito só bom. bastou ter criado a língua, ele ainda criou a versão de Mordor da língua, falada em Mordor, que é o, se eu não me engano, acho que é o Sindarin, né? É algo assim, Do cara. norte, né? É, pelo que eu pude ver, ele criou duas línguas principais dos elfos, né? Que é o Quenya e o Sindarin, realmente. E que tem até livros que você pode comprar para você aprender a falar a língua. É realmente um negócio muito profundo, sendo ele filólogo, né? Na Universidade de Oxford, como mencionado. É, porque se a gente parar para pensar, a língua é um produto de uma sociedade ao longo do tempo, né? E uma pessoa sozinha criar uma língua do nada, assim, é quase inconcebível. É É, cara. impressionante. Só aumenta o prestígio, né? Do autor. E a dificuldade de ler os livros, né? Porque, nossa Do livro. senhora. Põe ênfase nisso. O Um capítulo. Silmarillion, rapaz, você tem que ter um papelzinho para anotar os 50 nomes que cada personagem tem. Nossa, velho. Isso e o capítulo inteiro sobre ladrilho, né? Também tá foda. Esse É, aí eu se não sei, você não. quiser espantar alguém de ler qualquer coisa do Tolkien, indique o primeiro livro como Silmarillion. Só pode ler o Silmarillion depois que a pessoa já tá fisgada, aí tudo bem. Antes disso, não. Anotado para não ler nada de Tolkien, então. Um dos pontos que me fisgaram no todo o legendário de Tolkien é que você pode assistir os filmes e você vê claramente que abaixo daquilo tem todo um universo que está escondido ali, né? O filme não vai te explicar cada nome que vai aparecer, cada terra, não vai falar que Gondor é uma civilização dos homens que veio de Númenor. Então, assim, existe toda um iceberg, né? Como naquele meme por baixo. Eu acho isso muito bom. E alguma coisa aqui que vocês acham interessante comentar aí da trilha sonora dos filmes? 10 Ah, de 10. tem muita Muito coisa bom. para comentar. Primeiro que o. Eu não lembro o nome do maestro responsável, mas que papel Rod Shaw. difícil. É. Que papel difícil que ele deve ter tido. Nossa. Que. Ele alguns, né? Por exemplo, se eu não me engano, agora saindo um pouco de Senhor dos Anéis e indo pro Hobbit, mas é. Misty Mountains, acho que não é dele, é de outro compositor. É do Ed Sheeran. Não, sacanagem. Sacanagem. Assim, vamos lá. A música, né, já é metade de um filme, na minha opinião. Né? Em qualquer filme, não só no Senhor dos Anéis, mas. No caso em específico, né? Quem leu alguma coisa da literatura, né, do Tolkien, a música para ele era algo. Assim, transcendental. O mundo foi criado, a vida foi criada pela música, né, de Ilúvatar. Então, assim, você começa por aí, né? A música tem o poder de criar, de destruir, e o mal surgiu de um acorde mal tocado, né, de uma dissonância na música. Olha só. Enquanto os Valar cantavam a capela, Melkor tocava heavy metal. Aí aconteceu esse Por aí. negócio. Ligou a distorção, né? E, cara, você transformar isso, que é algo místico, mágico, transcendental, e colocar num filme, Tem que ser algo de fato, assim, que supera tudo, na minha opinião. E eles conseguiram transformar isso de uma forma muito, muito bem feita, né? O clima dos momentos dos filmes, isso também do Hobbit no geral, com algumas exceções, é muito bem apresentado pela música. Você consegue ler o que que tá, sentir, né, o que que tá acontecendo ali na cena, só escutando, né, a trilha sonora de fundo ali e tal. Tirando essa música do Ed Sheeran no final do segundo filme do Hobbit, que até hoje eu não consigo entender como é que aquilo foi parar lá. E aí, galera, o que vocês acharam dessa? Eu me lembro de ter assistido. Eu morava em Campos, né? Então eu cheguei no cinema. Foi nas Duas Torres, cara. Eu já cheguei e já tava começando aquela cena do Gandalf lutando com o Balrog, né? Caindo, né? Que no primeiro filme não dá continuidade na cena, na luta dos dois, né? E aí eu queria fazer mais um comentário aqui interessante. Quem que é o Gandalf, assim, qual é a figura que inspirou, assim, dentro do que o Tolkien conhecia, dentro da cultura dele vastíssima? Existem várias pessoas com várias opiniões de quem inspirou o Gandalf. O que vocês acham aí? Cara, a mais, assim, pelo menos comum, na qual algumas pessoas, assim, falam, ele é o ele é um dos, eu acho que é Istari, né, no livro. E ele tem, tipo, acho que a mais comum, pelo menos que eu já vi alguns colegas meus comentarem, é que ele parece, assim, uma das referências, talvez, possa ter sido Odin, né, o patriarca dos Aesir. Mas, para ser honesto, eu nunca peguei para procurar, assim, quem que pode ter sido a referência para ser o Gandalf e tudo mais. Eu não sei se, talvez, assim, eu não li a biografia do Tolkien ainda, mas eu tava querendo começar. Não sei se na biografia conta, assim, as referências dele. E aí, o que você acha, Delcio? Eu não tenho muito, assim, como eu te falei, eu não tenho muita referência para poder falar sobre, né, o universo, assim, dele, né? Mas, assim, eu não vou dar spoiler aqui porque eu tô assistindo a série, né? E nessa série mostra um pouco. Só que não sei se tem alguma coisa a ver com o que ele realmente escreveu, né? Da onde ele te buscou inspiração. A origem dele é bem interessante. Ei, Luan. Não querendo me prender a uma alegoria, né, uma leitura fixa que só assim funciona, mas eu acho que Gandalf assume como que um papel de, paralelamente, né, colocando assim, de um arcanjo, né, de que como mensageiro e como uma figura meio profética, né, como de um profeta. Eu acho que esse papel ele faz de forma assim excepcional, né? Eu ficava um pouquinho chateado de ver o Gandalf cinzento que só sabe acender nós e faz só as faísquinhas, querendo que ele fosse um mago que tacasse logo um meteorito no negócio todo. Mas crescendo um pouquinho essa minha visão dele, eu acho que a forma com que ele deixa que o papel seja feito pelos homens e pelos elfos, eu acho que. E também os anãos, né? Os anões, que eu não sei como é que é traduzido plural. No universo, inclusive, é uma curiosidade, mas no universo de Tolkien, você falou certo, o plural é anãos. Não é É anões, é verdade. por causa Eu de sempre confundo. dwarves e dwarven. É interessante que ele pega pesado mesmo na gramática correta, né, da língua dele, tá certíssimo. Então, o Gandalf ele deixa esse papel para que o povo da Terra-média decida, né, a sua sina. Eu acho que isso é muito bacana desse personagem. Tem também algumas questões da alegoria do sacrificado, né? Que você consegue enxergar no Gandalf em alguns momentos. Que ele tem que abrir mão de várias coisas, da segurança, né? Entre aspas, da própria vida, pelo bem de um coletivo, né? Ele, quando decide lutar sozinho contra o Balrog, apesar de serem da mesma classe mística, né? Vamos colocar assim. Ele, entre aspas, tinha certeza que ele ia morrer. E ele se entregou para salvar os pequenos que ele, né, como o Luan disse, acreditava que estava decidindo o futuro da Terra-média. E é uma alegoria, assim, com a filosofia do sacrificado. É até interessante para se ler depois, mas é um pouco complexo. Mas eu consigo enxergar um pouco disso também no Gandalf. Eu acho que mais do que como foi a pergunta, né? Mais do que como uma inspiração de um personagem histórico, fictício, não sei. Ele é um aglomerado, né? Um amálgama de conceitos. Você consegue enxergar no Gandalf um pouquinho ali de Jesus Cristo, tem horas. Você consegue enxergar, sei lá, Mahatma Gandhi. Reforçar um bocadinho, você consegue enxergar várias figuras importantes da humanidade que atuaram como profetas, como guias, como orientadores para, né, transmitir uma mensagem positiva. Excelente, cara. Exatamente. Eu tava comentando, perguntei exatamente porque talvez na resposta de cada um, né, a explicação de por que ele é um personagem tão admirável, né? Porque ele condensa, né, vários elementos. É o próprio Duíne comentar a semelhança da figura de Jesus, né, do sacrifício. E também porque ele morre e ressuscita também, né? E outra coisa também interessante que o Luan também falou é que ele não interfere na liberdade, né? Ele até no Hobbit é uma passagem bem legal. Essa passagem é uma das que eu gosto de lembrar. O Bilbo pergunta para ele assim: não, que eu confio em você, se você me disser que não vai acontecer nada comigo, eu entro na aventura, né? Aí ele fala que eu não posso garantir que você vai se machucar, não posso garantir que você vá sequer sobreviver, né? O que eu estou oferecendo é uma aventura, né? É, eu no lugar dele eu não teria ido. Hobbit raiz, né? Ele nunca teria aceito, né? Não. É um livro, inclusive a gente comentou pouco aqui do Hobbit, né? Vamos falar um pouquinho aí, cara. Esse aí é um que eu li, esse livro. Alguém mais leu aí? Ler eu não li, mas eu já escutei muito a respeito. Acho que por isso até que eu não li. Falaram tanto comigo que eu perdi a vontade de ler antes de ter lido. É diferente do Senhor dos Anéis, o Hobbit, ele é mais assim. Para os ingleses, né, é uma literatura infantil, assim, que ele foi feito ali quando os filhos dele eram mais jovens, né? Tanto que, diferente do Senhor dos Anéis, no Hobbit tem bastante músicas. O Senhor dos Anéis tem algumas, até que, bom, acho que quase nenhuma foi pro filme, mas você tem ali a música, a clássica, né, que foi pro filme, a música do Bilbo lá, né? Do salão dele, da comida que os anões cantam. Você tem a famigerada, né, Misty Mountains e algumas outras, como eles têm uma música que, se eu não me engano, no filme não foi, mas tem dele chegando na cidade lá no Rio, que fica no sopé lá da montanha dos Anões, onde o Smaug dorme. Sem contar as músicas élficas, né? O povo pra gostar de cantar. Eu assim sou muito ruim para ler mesmo. Eu não tenho hábito de leitura minimamente. Mas quando eu peguei para ler o Hobbit e peguei coragem para comprar o livro e ver o que queria dar, eu, nossa, eu engoli o livro. assim, foi na época da pandemia, né? E se tornou rapidamente o meu livro preferido. Assim, eu acho que mesmo lendo O Senhor dos Anéis, que acho que todo mundo concorda que é muito melhor, a escrita é muito mais desenvolvida, ainda continua sendo, acho que por sentimentalismo, meu livro preferido, Hobbit. É muito bom mesmo. É, e assim, é outra coisa que eu tenho um pouco de birra, mas é uma birra pessoal minha, que classificar um livro como infantil ou jovem adulto, adolescente, sei lá, é você imediatamente taxar o livro como algo de menor complexidade, né? Você encara assim, é um negócio mais feito nas coxas, assim, e não é o Ah, caso, né? A gente sabe que não é. não. Não, não, é. Sim, é, o ponto é que eu tô, tipo, não menosprezando ou diminuindo. É, ele é mais, assim, fácil para digerir do que Senhor dos Anéis, por exemplo. Ele Ah, é sim. uma história muito mais agradável. Inclusive, eu acho que talvez seria melhor recomendar o Hobbit para quem nunca leu os livros. Pra começar por ali, pra depois pegar os outros. É, eu concordo também com vocês. E tem essa questão também que o Hobbit ele tem camadas, né, cara? Tem uma coisa, uma profundidade ali também tem no Senhor dos Anéis, né? Do bem, do mal, do belo, do feio, né? Dos princípios morais, dos valores, das virtudes, dos vícios. É, acho que em toda a obra dele tem, mas eu queria puxar aqui, assim como o Gandalf é um dos personagens assim mais carismáticos, vamos dizer assim, tem no Hobbit tem o Smaug, né? O que vocês acham aí em relação às referências aí que tem contidas na figura do Smaug? Cara, se eu tiver que colocar assim alguma referência de outra leitura, ele é basicamente o que a gente ele da leitura clássica de um dragão, né? Ele é uma criatura vil que acumula o seu tesouro, ele dorme em cima do seu tesouro, né? Ele é quase, se você for colocar assim, no quesito bíblico, a personificação da ganância, assim, por dizer. Ele saqueia os lugares, mata para conseguir o que quer, para tomar e vive disso, assim, das pessoas. Eu não sei Acumula por como colocar. acumular, né? Acumula por acumular, eu acho que você falou melhor do que eu nesse ponto. E aí, Delson, quer comentar alguma coisa desse dragão aí? É, assim, como figura, assim, né? E tem um caso aí, ele, como foi feito, foi falado, né? Ele era um ser, assim, realmente, né? Dá a visão que é ganancioso, ele gosta de ter as joias, né? Os tesouros, os espólios, né? Para ele ali. E no caso, assim, em termos do que comparar ele, né, eu não tenho muita, assim, informação, mas como personagem, eu acho um personagem bem interessante para a história e até no filme também, assim, quando ele aparece, é bem imponente, né, toca terror, Inteligente, né? inteligente, exatamente, né, só um dragão, né, parece que ele tem ali todo um senso, um controle do que ele quer fazer, da situação, né? Então eu acho bem bacana o personagem. E aí, Luíne? A Luan É. quer dizer agora. Pode falar lá. É, eu ouvi muitos comentários do que acharam, né, dos filmes da trilogia do Hobbit. Eu, quando saí, eu achei simplesmente fantástico. A representação de Smaug, eu não conhecia, né, no livro, mas como eles conseguiram produzir aquele dragão cinematograficamente, eu achei simplesmente impressionante até o dia de hoje, né? E eu imagino que tenha vindo das mitologias, né, de que Tolkien tanto consumia, né? Imagino que mais especificamente na mitologia nórdica, talvez pelo mito de Fafnir, não sei que se é isso mesmo, mas que é relacionado, né, com esse tema da ganância, de como que uma doença presente no ouro, né? Eu acho assim muito interessante o personagem e a forma com que ele dialoga com Bilbo. Bilbo sendo essa pessoa que tem em posse a Pedra Arken e dá ao rei Thorin, né, para poder apaziguar os ânimos lá e poder ter a paz. Eu acho que contrasta muito bem. É quase que ele é quase que um dragão tio Patinhas ali, né? Chavarento. Isso aí. Dormindo no monte de ouro. Eu acho que a gente concorda aqui em as opiniões dos colegas, que foram todas complementares e muito bem colocadas, porque se você parar pra pensar, né, são dois contrapontos, né, como o Luan falou. O Bilbo, enquanto se desfaz, né, da maior riqueza que ele tem em mãos para ter paz, né, e o Bilbo é tido como um pessoa simples, um cara simplório, né, um ladrão. Ele é chamado todo tempo de ladrão pelo Smaug, né? Você tem do outro lado o Smaug, que é uma criatura inteligentíssima, extremamente avarenta e que promove medo, destruição e chacina simplesmente para acumular riqueza, que aquela riqueza não vai ter utilidade nenhuma, a não ser satisfazer o ego dele. E, de novo, né, você tem dois contrapontos morais aí. O que vale mais? O ter ou, né, ter dinheiro, ter material, bens materiais, ou você ter a paz e viver uma vida mais simples? São as alegorias do Tolkien são ao mesmo tempo fantásticas no sentido de aventurescas, né? Você tem emoção, tem ação, tem suspense, mas ao mesmo tempo você tem um traço moral muito evidente, né? Eu acho isso muito, muito cativante. Esse personagem do dragão, ele é tão interessante quanto o Tolkien. Eu fiz essas duas perguntas, eu fiz exatamente para vocês abrirem aí os pontos de vista, né? E assim, só queria fazer um pequeno resumo, né? Vocês já disseram tudo mesmo que precisava ser dito, né? Mas nessa figura do Smaug tem uma combinação de várias coisas da mitologia, né? O Luan falou do dragão do anel de Nibelung, né? Nibelungen, acho que é isso, né? Que tem uma história. É isso. Um ganancioso que foi amaldiçoado se transformar num dragão. Isso, que aí o dragão tem a lenda de quem se banhar no sangue dele fica invulnerável aí. Ao Siegfried, né? Mata o dragão, só que tem uma folha, né, colada nele, aí naquele ponto o sangue do dragão não banha a pele dele, ele fica sendo um ponto fraco dele, né? Então é uma combinação de várias histórias, né, mitológicas, que tem a ver com Aquiles também, né, com o calcanhar de Aquiles, né? Então, eu acho que são uma essas coisas que fazem o Tolkien, né, cara, ser essa figura. É incrível, né? Não só o que ele conta, mas como ele conta, né? Que é um diferencial, assim, que poucos autores que vieram depois tiveram êxito. É uma E uma marca, coisa né? interessante aí. Pode É falar. uma coisa interessante aí que você falou, Bruno, sobre o outro, né? Que o Smaug também tem essa mesma fraqueza, né? Apesar dele ter toda aquela couraça dele ali, com aquelas escamas, ele tem uma falha, né? Ele tem um ponto fraco também ali. Ele tem uma pequena partezinha nele, que até eles usam isso no filme, né? É uma escama solta, né? É, tem uma falha ali. É o ouro, onde ele dormia tanto no ouro, né? Que isso é uma figura de, assim, muito interessante. Como ele dormia em cima do ouro, ele foi se transformando em ouro, né? A barriga dele ficou cheia de ouro, grudado, mas em um certo ponto tinha uma falha. Fiz uma armadura, né, no caso. Exato. É muito interessante, né, como que ele faz essa figura, né, se combinar com aquela ganância dele, né? Mas pode falar que você vai falar. Não, eu ia falar, fazer só uma piadinha, né? Do ponto de vista de alguém que joga RPG e já mestrou RPG, é um dos 20 naturais mais bem feitos da história da cultura pop. Inclusive, já que você puxou o assunto da RPG, né? Se não fosse Tolkien, eu acho que não existiria RPG. É verdade, cara. O universo de RPG é do Tolkien, né? As criaturas fantásticas, os mais emblemáticas, são todas criaturas que você via lá em Tolkien, muito antes, né? Anos antes, décadas antes. Orques, ogros, trolls. Entes. Até as raças jogáveis, né? Halflings, elfos. E o universo do Harry Potter não ajudou nada, não? Ah, pelo Não. amor de Deus. Porra, Faz isso não. rapaz. Aqui é fã de Senhor dos Anéis raiz mesmo. Porra, cara. Polêmica aí, ó. Aí. Semente da discórdia, só tem. Alguém aí chegou a ler? O quê? Harry Potter? É. Eu li até o quinto livro. Ah, então é da sua época, né? Poxa. Achei que Na você. época eu regulava idade com Harry Potter, né? De acordo com o que ia lançando os livros dele, eu tinha a mesma idade na época. E eu li, no começo era bem interessante. Só que eu acho. Não, querendo dizer que isso seja boa coisa, só uma observação. Parece que eu amadureci mais rápido do que os livros saíram, não sei. Meus interesses mudaram de acordo com que os livros foram sendo editados. Então, depois de certo tempo, aquilo já não tinha mais um apelo, o mesmo apego que eu tinha pela história. E aí eu fui deixando de lado. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pular para um negócio polêmico aqui. A série do Senhor dos Anéis na Amazon. O que que vocês acharam? Começa aí, o Fandor aí. Assim, eu vou já dizer de cara, bicho. Eu ainda não assisti a segunda temporada. Eu assisti a primeira e eu achei bem fraquinha. Assim, visualmente, ela é bem feita. Visualmente, assim que eu digo, a coreografia, a fotografia, o design que foi feito tanto para os barcos, para as armaduras, para as roupas, né, ali do universo, são todos muito bem feitos e muito bem produzidos. Bem feitos, bem produzidos, fui redundante, perdão. Mas, cara, eu vou te falar que, assim, do núcleo ali da série inteira, da primeira temporada inteira, o que mais me agradou foi ver a amizade do Elrond com o Durin. Aquilo ali é maravilhoso. De resto, assim, sei lá, eu achei bem mais ou menos. Então, eu também tô assistindo essa série, só que como eu não estou aprofundado no universo, né? Eu tenho como base a obra, né? Assim, o cinema e tal, então não tem muita referência daquela época ali que está se passando a série. Mas como você falou, a fotografia, o figurino, a música, a coreografia, isso aí, como programa de televisão, tá muito maneiro. Mas como história, enredo, essas coisas assim, eu já não posso. Você já assistiu a segunda temporada? Já assisti. É, eu também assisti. Eu gostei. Eu tô assim, como programa de TV, série, para quem não conhece, eu acho que ali é igual como se for falar de uma coisa que eu conheço. Se for falar da série de Halo, né? Que também acho que é da Amazon também. Aí é outra que foi doída também. Então, aí, tipo assim, eu já vou puto. Não, não. Destruiu, né? Em termos, mas eles falam também. A parte de figurino, né? Também tá maneira. Mas como história, tem nada a ver ali, Guerreiro. Então. Cara, eu acho que o ponto-chave disso tudo tá exatamente nesse ponto. Quem já leu, quem já consumia Senhor dos Anéis antes do seriado, vai normalmente, 90% das vezes, vai achar o seriado ruim. Agora, quem não assistiu, não consumia nada, não lia os livros, provavelmente vai achar interessante. Não, talvez. Pode falar. Não, vai gostar. Assim, é. Quem não conhece, como eu, vai curtir. Quem é fã de Tolkien, quem conhece a obra do cara toda, né? É. Esses aí já vão achar discrepância. É a mesma coisa que você vê o filme lá do... O primeiro filme lá, aquele Origem do Wolverine lá, vê aquele Deadpool, aqueles negócios doidos lá, que quando conhece a Marvel também torce o nariz. É verdade. E aí, Luan, o que você tá achando da série? É, eu concordo plenamente com o Fando e com o que o pessoal tá dizendo também de que no quesito de produção, a série é assim, sensacional. O dinheiro que eles colocaram lá, que foi um absurdo, quanto mesmo? $1 milhão? Ou um bilhão, não sei. Um milhão e meio, acho, por episódio, um negócio assim. Cara. Eita porra. Assim, traduziu nos efeitos, traduziu nas vestes, na... Eu achei muito bonito o Númenor, mas eu tenho, assim, um problema com o espírito das obras de Tolkien, que, na minha opinião, falta tanto na série quanto que a gente provavelmente vai ver no filme da Guerra dos Rohirrim. Mas, Eu não gostei como a Galadriel, por exemplo, que é um personagem assim, importantíssimo nas obras de Tolkien, foi retratado na série. Eu assisti a primeira temporada também, que é onde provavelmente ela estaria crescendo ainda como personagem. Não assisti a segunda, mas... eu tenho um problema com a forma que a história foi contada, assim. Na minha opinião, a segunda temporada tá melhor do que a primeira. Eles corrigiram alguns pontos bem... bem controversos, assim, né? Talvez, eu não sei se foi por causa da época que tava sendo lançada a primeira temporada, né? Ou quando começou a ser produzida, roteirizada. Mas eu acho que eles estavam preocupados muito com algumas agendas, sabe? Inclusão de homossexualidade, coisas do tipo. Assim, não tô criticando de falar que é ruim nem nada. Eu só acho que é aquilo, não reflete. Era algo que não tinha nada disso na obra do Tolkien. E incluir isso agora, eu acho que ficava fora de lugar. E incluíram muitas coisas disso. Então tem muita coisa fora do lugar. Muita da coisa da agenda woke, né? É... Então, assim, tudo bem, óbvio, a gente sabe que no passado existia homossexualidade, existia o poder de uma mulher mais forte, não é problema, não tô dizendo que isso seja um problema, antes de me cancelarem, mas é algo que você não vislumbra na obra do Tolkien, não é algo comum de você ver acontecendo. Por exemplo, nos quadrinhos, né, já que o Deus estava falando ali, eu acho que já é algo muito mais comum de você ver um personagem ou outro que seja homossexual, né, uma situação de representatividade e tal. Você tem personagens negros muito fortes e tal, e tá beleza, não, é normal, já, a gente já acostumou com isso, né? Não tem diferença nenhuma do cara ser branco ou negro ou... ser homem, ser mulher, ou ser, né, da sigla, né, que eles falam. Acho que isso não tem nada a ver com Tolkien, especificamente. Fica parecendo que é uma obra de uma outra pessoa com o pano de fundo do Tolkien, mas não é Tolkien. É o que o Luan tava falando, você não tem o espírito ali da coisa. Até porque na obra dele, ele também tem, assim, algumas mulheres que são bem representadas, tipo a Elwin. A Elwin é uma personagem muito bem escrita e ela tem o momento dela lá na luta contra o Rei Bruxo, que é... É, ela é... Ela é virada de chave ali naquela batalha, né? Vamos traduzir isso na série que vocês estão falando aí para ficar mais fácil para quem está ouvindo, né? Que a gente assistiu nessa série aí a Galadriel com armadura completa, dando cambalhota, correndo igual o Flash. Assim, a Galadriel, em algumas partes da obra do Tolkien, ela é uma. Em certos momentos, ela é uma guerreira excepcional. Isso não tá longe. O problema é as decisões que ela tava tomando dentro da série, né? Concordo. Zero o cérebro. Inclusive, eu acho que ali foi uma contra-agenda, né? Se você colocar assim. Porque era o momento de você colocar a Galadriel como a personagem mais sinistra. Era a hora dela ali, sabe? Uma mulher que ela é comandante, general. Ela é foda, sabe? Ela foi general depois do primeiro ou do segundo casamento, agora que eu não sei. Do segundo casamento, eu acho. Tá no. É no Silmarillion que conta essa parte ou é no Contos Inacabados? Eu acho que é no Contos Inacabados. Contos Inacabados, né? Não lembro de ter lido isso no Silmarillion, não. Ô, Luan, você que tá com a mente mais fresca nos livros aí, você consegue dizer pra gente? É, eu acho que foi nos Contos Inacabados, porque eu tô no início dele e ainda não vi isso. O Silmarillion realmente não me lembro de ver isso. Tem um rolê desse a respeito de quando ela virou um general combatente. Eu não sei se é no Contos ou se é algum outro apêndice do Tolkien. E ficou fora de tom, né? Porque eles tentaram colocar ela de um jeito e... Eles próprios revelaram que eles não tinham conhecimento do que eles estavam fazendo, né? Eles botaram ela como um protagonista tipo Rambo, né? Ela vai fazer... Que hoje, né, esses filmes aí, eles estão pecando muito nisso. Eles não estão usando a figura feminina dentro do contexto certo, né? Eles querem, tipo, transformar a mulher num homem, né? Um personagem masculinizado, né? A questão lá da Galadriel, eu ainda concordo com o Fandor. A questão toda que me incomoda muito dela na série são as decisões dela. Ela é uma sábia, né? Uma das primeiras elfas, ela pisou em Valinor. Cara, o conhecimento que ela e os outros elfos têm é algo assim, uma sabedoria imensurável. E ela tomava umas decisões assim, completamente baseadas na paixão, no sentimento, nada racional e, pô, não é Galadriel, cara. Sabe? Você não enxerga Galadriel ali naquele personagem. É uma elfa, talvez. Ok, mas... Uhum. Desmancharam o personagem dela, né? É. Era pra ela peitar o rei elfo lá, que tava sob a influência do anel. Sabe? Era pra ela ter... botado o batido o pé e falar, não, tá errado, tem que fazer o negócio do jeito certo, entendeu? Mas não, ela ficou sendo manobrada, todo mundo manobrava ela. Aí que eu volto a dizer, era a hora do personagem, da personagem feminina, ser poderosa, ser dona de si e tudo mais, e eles jogaram isso fora, e ficaram focando em outras coisas mais irrelevantes. É. Então, assim, pelo que eu tô entendendo, como eu não li, né, os livros, ela na série ela não representa, então, o que seria ela na obra original. Então, não, né? Nem de longe. Na obra, então, ela é muito mais empoderada do que tentaram fazer ela na série. Ela foi uma das únicas criaturas, né, não dá pra falar, porque teve mais de uma criatura que empunhou os anéis, né, que não foi corrompida. Você tem ideia, tipo assim, os Anéis do Poder corrompem todos. Ela foi uma das que não foi corrompida. Se eu não me engano, ela, o Frodo. Eu não lembro agora mais quem. Tanto que ela tem aquela conversa dela, né, com o Frodo no. Quando o Frodo quer passar o anel para ela, ela fala: ah, ao invés de um senhor das trevas, você terá uma senhora das trevas, todos me adorarão, não sei o quê. Tentando mostrar pro Frodo, né, que não é tão desaparada. Ela é, assim, uma das personagens mais, sim, fodonas ali da Terra-média. Ela é incrível, cara. É uma personagem assim de um poder imensurável, uma sabedoria incrível. E ela parece uma pateta na série, então, principalmente na primeira temporada. Na segunda ela melhora um bocadinho. Ela cai em si um pouco. Mas na primeira temporada ela é muito pateta, dá raiva. E aí, tem mais algum comentário aí para malhar a série? Mais o quê? Os anões aí? O que vocês acharam dos anões na série? Muito maneiro. Muito foda. Muito Muito maneiro mesmo. bacana. A briga Muito bacana, velho. do Urim com o Elrond. Eu tive um filho, você não nem veio aqui visitar ele, não sei o quê. Eles eram praticamente irmãos, né, mano? Putaço. Racional, né? É uma das partes mais bacanas e divertidas que tem nessa série. Isso aí. E mais, tipo assim, profundas também, né? Ver a amizade mesmo entre eles, entendeu? Apesar de um ser todo turrão e o outro todo, né? Eu Falta. acho que. Desculpe te interromper, mas quando você falou da questão da amizade, eu traço um paralelo muito particular com os anões de família. Sim. Porque entre eles é uma brigalhada dos infernos. Um critica o outro, uma discussão sem fim. Mas Sim. quando tem um problema de fora, todo mundo se une, cara. É muito bacana isso aí. Eu gosto. É até emocionante, né? Você É. ver a relação entre os dois ali. Muito bom. Essa parte, então, eles não erraram em nada, né? É, em nada é muito forte, né? Errado é muito forte, exatamente. É, Só é bom de ver assim, né? foi bem feito, foi bem feito. Isso daí eu acho que foi bem feito. É, eu concordo que foi muito legal ver Moria antes da sua queda, né? Sim. Foi muito bem feito, eu achei sensacional, o que é muito canônico, inclusive, de que os elfos de Eregion tinham uma amizade como nunca houveram antes e nunca haveriam, provavelmente, com os anãos, né? Apesar de essa amizade ser reavivada com Legolas e Gimli, a gente vê ali toda uma cidade, duas cidades, né, que cresciam juntas. Aquilo eu acho sensacional. O problema meu do erro, que como eu sou o chato do negócio canônico, é que eles colocaram dois Durin vivos ao mesmo tempo, que isso não acontece minimamente, né? Sendo Durin um personagem muito importante, né, para os anãos, que é como quase que um avatar, assim, né? Um cara que vive um tempo e depois, no próximo Durin, há de reerguer novamente o povo dos anãos. Meio que um negócio assim. E colocar dois ao mesmo tempo é algo que vai contra, essa história que é contada nos livros. Interessante, eu não sabia disso, não. Deixa eu fazer uma pergunta. Lindy, você que viu a segunda temporada, né? Rolou a construção da porta de Durin lá ou ainda não chegou nessa parte? Não, ainda não, mas assim, eles estavam projetando ela. Mostra como ela foi construída e tal, os segredos da porta de Durin. É legal, cara. Então eu vou dar uma chance, eu vou. Cara, Botou eu acho que na vale a segunda pena. temporada. Assim, vai de coração aberto, sem muitas expectativas, sabe? Porque ainda vai ter coisa que vai te desagradar, sem te dar spoiler. Mas as cenas de batalha são muito maneiras, melhores até do que a da primeira temporada. Algumas motivações lá de alguns personagens eu achei fraco. Continua. A gente volta naquele mesmo problema, de certa forma. O que é importante na obra do Tolkien parece que não foi importante no roteiro da série, sabe? Aí é complicado. Então. Vai ter alguma coisa que vai te desanimar, assim, mas A série é legal, cara, é um passatempo. É igual o Léo estava falando, é uma série de TV. E você vai ver mais alguma coisa lá do seu universo favorito e tal. É legal de ver. Por mais que eu não fale assim, uma obra de arte, não tem nem como comparar os filmes. Mas eu veria de novo, não tem problema. Vou continuar assistindo nas próximas temporadas, se não for cancelado. Mas eu pretendo continuar assistindo sem menor problema com relação a isso. É bom de ver, né? Porque uma história pode não estar ali seguindo a risca, mas como foi que eu falei, como um programa de você sentar na sala e ver com a família, igual eu vi com a minha esposa, que não é muito de. Não conhece muita coisa, assim, de Senhor dos Anéis. E ela se divertiu, entendeu? Esse acho que ele cumpriu o papel como série de TV. Não é pra fã, é pra massa. Entendeu? Ele é pra massa, não é pra pro nicho. E pelo tanto de dinheiro que foi investido, né? Tem que ser pra massa. Tem que vender. Tem que ser algo pra vender. Exatamente. Não pode ser. Acho que saiu um pouco pela culatra essa ideia aí, mas. Eu até entendo essa decisão de roteiro, assim, de ser da forma que tá sendo. Sem contar que o Tolkien deixou muito pouca coisa escrita sobre a Segunda Era, né? Que é a era em que se passa o seriado. Porque ele começava a escrever uma parada, depois tinha outra ideia, começava a escrever outra ideia, e aí assim vai, ele não fechava. E aí tem esses milhões de apêndices aí. Ele começava e não acabava o que tava fazendo. É TDAH puri, né? É, tá igual. Tá igual o escritor de Vagabonde lá do mangá. Nossa. Filha da mãe. Tá igualzinho ele. Takehiro Inoue lá. Cara, eu tô aqui com a minha coleção travada ali, nos volumes até onde ele lançou, e o cara tá escrevendo uma outra série. Vai ter adaptação agora em animação, pô. Isso aí vai forçar o cara a voltar a escrever, fica calmo. Eu tô até meio com medo, porque o traço do cara é sinistro, mas vamos voltar pro Senhor dos Anéis, senão vai descambar. É uma coisa assim que eu gostaria de comentar sobre a série, uma delas é a curiosidade, aquele elfo que é o vilão, não é elfo não, ele é o tipo o líder dos Uruks, né, que já foi um elfo, né, uhum. O ator muda, né, eu achei muito estranho, não é o mesmo ator na segunda temporada, e mais uma vez a gente vai ver aquela motivação baseada nesse pessoal woke, que é relativista, né? Que é tipo, o cara no universo Tolkien é bem definido o bem e o mal, né? E nesse personagem dele, ele não é, ele é relativo, né? Não que eu sou mal, mas é porque é uma boa causa, né? Eu tenho uma causa nobre, e ficou bem ruim isso aí, né, cara? A construção do personagem, isoladamente falando, eu não achei ruim. Eu achei ruim ter colocado num ambiente Senhor dos Anéis, sabe? Eu acho que não tem lugar pra ele ali, da forma como foi. Ser honesto, eu não lembro da motivação dele na primeira temporada. Ele, na primeira temporada, fala, se eu não me engano, que ele foi um elfo. Que também veio de Valinor e tal. E quando teve a guerra lá do Melkor, ele foi corrompido pelo Sauron. Né? Sauron atuando como tenente do Melkor, ele foi lá e corrompeu ele e mais outros tantos. Né? E transformou. É como se eles fossem os primeiros orcs, né? Ah, sim. Eles eram originalmente elfos e foram corrompidos e se tornaram os primeiros orcs. E os orcs foram se corrompendo dali pra frente, né? Até virar o que virou. E aí, mais algum comentário sobre a série? Cara, eu acho que eu daria uma chance pra série, sabe? Mas com aquele pezinho atrás, obviamente, não é pra tomar aquilo como... Nossa, que coisa incrível, que obra de arte, que obra-prima, mas vale a pena dar uma assistida e tal, na hora que estiver fazendo nada e tal, dá. Teria meu voto para assistir. Eu pretendo continuar assistindo. Eu também recomendo. Não vou condenar a série. Mas eu queria falar aqui, gente, dos jogos que eu já vi que tem gente que não vai gostar do que eu vou falar. O Deus falou do jogo do Retorno do Rei, né? Que ele falou que gostou, que eu gostei também. Mas eu gostei muito também e joguei os dois. Foi aquele, o Sombras de Mordor e o Sombra da Guerra. Eu gostei demais desse jogo. O que vocês acharam? Mas nesses jogos aí também, ele parece que ele também dá um... coloca meio de lado também a obra de Tolkien, né? Eu já vi muitos fãs de Tolkien também torcendo o nariz para esses jogos aí dessa série. Dá uma guinada bem boa da história. Você conhece a história do jogo? Mas como jogo é show, né? Eu gosto de chamar de Assassin's Creed no universo de Senhor dos Anéis, porque não tem outra descrição pro jogo, cara. Porque realmente, da lore ali, tudo, joga ali no lado e vamos fazer um Assassin's Creed na Terra-média. Mas tem alguns jogos interessantes, né, do Senhor dos Anéis. Eu gosto desse do Retorno do Rei. Porque na época, cara, eu tava com uma carência muito grande de jogo no estilo arcade, co-op, entendeu? E esse veio preencher essa lacuna muito bem, assim, pra mim. Me diverti pra caramba jogando com meus irmãos. A gente jogava direto, terminava e ia bom pelo outro caminho, que tem três caminhos, né, se eu não me engano, no jogo. Pra você fazer. E tem também uns jogos... Ele é um daqueles poucos jogos que você consegue rejogar, né, cara? Tem um fator replay muito bom. É. Ele é um jogo que tem um tamanho legal, é fácil de jogar, é divertido, né? Você se sente ali participando da história. E os acontecimentos também do filme também, né? Que tem ali, tem aquelas cutscenes que são cenas, né? Tiradas do filme, isso tudo ajuda também. Botar no clima. Mas tem um jogo da franquia aí, Senhor dos Anéis, que ele é tipo um. Ele é um RPG, tipo RPG japonês, bebeu na fonte do Final Fantasy. Que eu gosto também. É um RPGzinho de turno, assim. Tipo Final Caraca, Fantasy mas. Mesmo. RPG japonês com o Senhor dos Anéis? É, ele pega a vibe, tipo assim. Desses RPGs japoneses, tipo Final Fantasy, RPG por turno, e é o universo se baseado no universo dos Anéis. Ah, mas elementos gráficos assim não tem nada a ver, não, né? Não tem aquele estilo de arte japonês, não. Não, não. É a arte é igual, parecida até com o do Retorno do Rei, assim. O cenário. Aí você tem os personagens genéricos, não tem os personagens do filme, assim, diretamente. Por um segundo eu imaginei o Gimli-chan. Né? Não tem nada nesse sentido, mas é interessante o jogo. Esse dos anões, né? Tá muito mal na cabeça, né? Tá de graça na Epic, tá na cabeça. Tá de graça na Epic, aquele do Retorno a Moria. Alguém viu, testou? Não pensei, não, já ouvi falar. É. Esse é elogiado, não é? Elogiado, é porque aparentemente se passa depois da cronologia Senhor dos Anéis, né? Que é o Gimli tá recrutando a galera pra reconstruir Moria, pra trazer Moria à sua antiga glória. Pelo menos essa é a premissa do jogo. Aí eu ia perguntar se alguém aqui tinha jogado, testado. Ultimamente tá tão difícil pra eu jogar qualquer coisa. Que... Vida adulta, né? Foda. Pô, cara, isso é ruim demais. O pessoal tem que jogar. O Léo, ele faz jogos aí, cara. Cara, em termos de... Eu lembro de ter jogado também um MMO do Senhor dos Anéis. Há muitos anos atrás, né? Hoje eu não sei como é que tá. Mas era bem fidedigno também. A história, né? As habilidades e tal. Parecia um D&D com elementos de Senhor dos Anéis. Eu não lembro o nome agora. É, Senhor dos Anéis Online, eu vou te falar que eu joguei por um tempo. É tipo, ele tem um. Ele é datado. Ele é datado. É. Não, Mas isso tem bastante tempo. Assim, a parada dele que é maneiro é. Ele te coloca seu personagem na trama do Senhor dos Anéis, mas ele não interfere com a trama em si. Seu personagem é um personagem que, tipo, ele não vai influenciar no, na história principal, mas você vai ter alguns pontos ali que você vai ver coisas da trama acontecendo. Por exemplo, se você criar um hobbit, você começa no jogo ali antes do Frodo e o Pippin, o Sam e o. Rapaz, eu me esqueci o nome do outro. É, mas enfim, saírem do condado. E aí. Você vê eles e tudo mais, tem uma interaçãozinha. Mas assim, ele é bem fiel à história, só num. Só que ele tem um problema de câmera que é. Nossa, complicado. É o que você falou, é um jogo datado, né? Eu não sei por que que eles acharam que uma câmera que fica se movimentando sozinha em 360 seria uma parada maneira no jogo. Eles tentaram inovar e Isso. não deu certo, né? Eu coloquei aí no chat aí depois aí uma cena, umas fotinhas aí do Senhor dos Anéis RPG que eu te falei, é o The Third Age, que é o nome Ah, do jogo. tá. Cara, É não bem parece ser legal. ruim não, hein? Não, é bacana, eu te falei, ele tem uma vibe de jogo estilo Final Fantasy, assim, é pra Play 2. Depois pega um emuladorzinho aí, testem se gostam de Senhor dos Anéis. Só de curiosidade. Bem interessante. Alguém jogou aqueles RTS de Senhor dos Anéis? Aquele Batalha pela Terra-média? Eu cheguei a jogar. Não joguei muito não, sabe? Joguei um pouquinho. É tipo Command Conquer, né? É bom, é legal. Só que eu já tava naquela turma do Homem Total War, né, cara? Aí já é difícil voltar, né? Eu vou Tem te mais falar alguém aqui? que. Perdão, eu cortei aqui. Pode Então, eu ia continuar aí. perguntar se tem mais alguém que já jogou Home Total War, que é jogo de turno, né, de guerra. É, o Rome Total War é bem legal. Legal, né, Lee? É. Eu tenho um pouco de preconceito, assim, com adaptações de obras para jogos, assim, sabe? Sei lá, eu acho que ou você. É um você encarna um personagem, né? Normalmente o protagonista. E você tem uma jogabilidade totalmente linear, né? Você vai vivendo a história que você viu no livro, ou você assistiu no filme. E acaba sendo uma viagem de um caminho só, e não tem também aquela questão do fator surpresa, né? Do que vai acontecer. E ou você fica como um personagem secundário que você tem uma trama rolando, né? Igual no caso desse MMO que a gente comentou. Mas também peca porque nada do que você faz é diretamente relevante. Você só tá ali vivendo naquele mundo onde tem uma parada gigante acontecendo. Você não interfere em nada nos acontecimentos, É. assim, não muda nada, não Pois fica. é, as suas missões, as suas aventuras não vão ter relevância, sabe? Tem algumas obras que isso acontece, assim, um personagem lateral, né, que é o protagonista da obra, mas tá vivendo uma realidade ali e tal, de uma história, e as ações dele têm interferência na história principal. Um autor que é rei de fazer isso e faz isso muito bem é o Bernard Cornwell. Eu sou fã do cara, então eu sou suspeito pra falar. Mas isso eu tô falando de livros, né? Você, quando faz essa transferência pro jogo, eu quero jogar uma história original que me surpreenda, que eu não sei o que vai acontecer lá na frente, né? Então eu tenho meus receios, assim, jogar jogos que têm títulos de obras Eu normalmente não me prende nem o ponto de eu chegar a testar o jogo. É, o Corno é legal, hein? Você citou um negócio bacana aí. É o das Crônicas Saxônicas, né? É. A Saga do Arqueiro, né? Crônicas do Graal também. E tem várias, né? Contos de Sharp, Crônicas de Sharp, sei lá. Cara, ele tem vários livros, assim. E praticamente todos eles são nessa pegada. Você, igual na Saga do Arqueiro lá, você passa na época de Arthur, né? Rei Arthur. Só que o protagonista é um soldado. É um cara lá, entendeu? Só que ele vai fazendo as coisas e de vez em quando ele tromba com o Arthur, né? E os cavaleiros dele e tudo mais. Então é legal, assim. É muito bem escrito. Quem não conhece, eu recomendo. Bacana. Aproveitar, já alguém testou aqui esse jogo do Gollum? Você testou, Fandor? Nem perdi meu tempo. Eu já sabia que ia ser horroroso. Agora, você quer uma adaptação de jogo que eu perdi meu tempo? Eu achei que talvez fosse funcionar. Guardians of the Middle-earth. Depois, se vocês quiserem procurar isso, essa aberração no universo de Senhor dos Anéis, foi numa época que MOBA estava fazendo sucesso. Dota, LOL. Nossa. E eles acabaram fazendo um MOBA de Senhor dos Anéis. Sim, eles fizeram um MOBA. Nossa. Você jogou? Cara, joguei. E eu consegui jogar incríveis duas partidas, porque levava 40 minutos pra você achar uma partida de tanta Nossa. Gente que tinha jogando, pra você ter uma noção. Caramba! Devia ter três pessoas no máximo num servidor. Combinar. E era um negócio que era pra ter dado certo, né, cara? Olha, dadas as circunstâncias, pelo jeito não. Não, porque assim, a ideia é, tipo assim, ter heróis, né? Ter missões ali pra você fazer. Até pra pegar, foi o Luini que tava falando que não é muito de jogar jogo baseado em filme? Ou foi o Luan? É, foi eu. Pra você então. É um negócio que dava pra fazer um negócio diferente, que não tinha nada a ver com a história, mas usando o universo como plano de fundo ali, né? É. Com personagens que não seriam os personagens do filme mesmo, diretamente. Como esse que eu tô te falando aqui, esse The Third Age, ele é mais ou menos assim. Os seus personagens não são os personagens do filme. De vez em quando você tromba com um ou outro na história, assim. Mas a sua equipe, as suas missões estão rolando ali, mas não tá diretamente ligado aos filmes, não. Assim, não sei se eu posso propor um paralelo aqui, que é um tema até que foi... A gente comentou, assim, antes de começar a gravar. Mas... O que vocês acham, por exemplo, da diferença, né? Da expansão do universo do Star Wars com a expansão do universo do Tolkien, né? Porque, pra mim, ambos têm aspectos mitológicos aí da cultura pop, é aclamado e tal, e eles tomaram rumos completamente diferentes um do outro, né? Nossa, do Senhor dos Anéis é triste, né? É. Eu vou te falar que talvez do Star Wars seja mais. Dada a circunstância, conforme a quantidade de coisa que lança de Star Wars todo ano, é muito mais propenso a sair coisa ruim do que coisa boa. O que... É. Pra mim, no Star Wars, assim, o que deu uma saturada no Star Wars foi esse negócio da Disney. Isso aí que acho que pra mim saturou muito. Mas o Star Wars, as histórias paralelas que tinham assim no universo Star Wars, o universo expandido Star Wars, cara, poxa, você vê, gerou muita coisa maneira, muita coisa boa também. Até melhor do que tinha do cinema. Eu falo assim, os Sith mais maneiros são do universo paralelo, né, expandido de Star Wars, né? Tem alguns jogos muito bons, por exemplo, de RPG mesmo. Tem... É o... Como é que é o nome, gente? Fugiu o nome aqui do jogo. Aqui. Old Republic? Isso, Old Republic. O 1 e o 2 são excelentes. Aí tentaram fazer, acho que um MMO disso aí. Acho que começou a babar o negócio. Que nem Pior que foi pra. o MMO foi bem por um tempo. O Mas nem problema não vingou, né? foi. Hã? Ele não vingou, né? Não, ele ficou bem das pernas, tipo, por um tempo. E aí quando os estúdios, tipo, o estúdio dele, né, começou a ter menos gente para trabalhar porque eles não estavam colocando mais tanto dinheiro no estúdio, eles acabaram, tipo, lançando expansões que o conteúdo, você consegue terminar o conteúdo da campanha em 2 horas. E aí você tem que esperar quase um ano para ter uma campanha nova. Então, né, acaba. A empresa por trás desse MMO foi a BioWare do Old Republic original ou não? Eu não lembro. Rapaz, eu acho que não. É, eu creio que não. Mas eu acho assim que o Christopher Tolkien, né, ele teve essa visão, né, além do tempo dele, de que se ele vendesse os direitos do O Senhor dos Anéis para uma empresa ou um conglomerado assim, e exatamente isso aconteceria, sabe? Eu acho que foi tão difícil conseguir os direitos para poder fazer adaptações do conteúdo do Senhor dos Anéis, né? Principalmente para cinema, jogos e outras coisas, porque ele segurou por muitos anos a propriedade intelectual do pai, né? Eu E acho que. você, né, isso daí é, inclusive, já estava no roteiro, até como uma parte do encerramento, né, que que o Tolkien, né, acharia dessas adaptações aí, e foi legal você ter comparado com Star Wars, né, que foram dois rumos diferentes, né? É, porque se você parar pra pensar, são universos em tempos diferentes, mas a questão da propriedade intelectual é muito paralela em certos aspectos. Você tem personagens poderosos, uma história que envolve todo mundo, né, consequências pro universo inteiro. E entraram no gosto do público ali mais ou menos na mesma época, né? Sim, e a origem é isso aí, a origem épica, né, dos dois, né, a mitologia tem nos dois também. E os dois tomaram rumos assim completamente diferentes. Nós fizemos, né, um podcast sobre o Star Wars também, né, na época estava lançando essa terceira onda, né, do Star Wars, né. A terceira trilogia, né? A trilogia do essa aí do Kylo Ren, É, né? É. nossa, não fala disso não. Caraca, cara, isso aí foi complicado, né, Foi velho? tenso, cara. Foi o Teve pior. briga entre diretor, os caras queriam jogar no meio do filme, um na cara do outro. Meu Deus do O céu. Kylo Ren foi o pior, melhor Sith mal utilizado na história de Star Wars. Caiu Pois é, mano. justamente nessa aí do que o Bruno tava falando aí. Que nem bom e nem mal, ficou aquele água com açúcar danado. E e sem contar as crises de piti que ele tinha. Pô, mano. Tava os piti sinistros no comando lá. Eu falo É isso com o por Dudu. incrível. Ah. Eu falo isso com o Duda fica revoltado comigo. Ele gosta do personagem, eu detesto o personagem. Ele é muito fraco. Todos os personagens dessa terceira trilogia são péssimos, né? Não tem nem. E aquela vez que na época a gente gravou o episódio, a gente não tinha assistido todos, né? Tava só no primeiro filme da. Só no primeiro. Mal a gente sabia a desgraceira que vinha pela frente, né? Meu Deus do céu. Vale gravar um podcast sobre isso aí. A gente pode combinar gravar agora o próximo sobre a última trilogia. E só para lamentar também, né? Só para falar mal, né? É, só pra descer a lenha, porque não tem nada pra falar bom, não. É, meus amigos. E aí, o que vocês acham? Aqui no encerramento era sobre essa parte aí do que o Tolkien ia achar das obras aí. Eu deixo aí para os universitários falarem. Ilan, o que você acha? Sei que vai dar o veredito aí, a conclusão. Eita, rapaz, muita responsabilidade. Então, eu não. Eu ainda. Eu sou bem iniciado ainda, né, no universo. Pretendo continuar a ler, mas tô bem longe de saber ainda do que Tolkien pensava, mais aprofundadamente nas cartas, inclusive, né, que ele escreveu aos leitores de suas obras. É, mas eu acho que uma dica disso é o que o próprio Christopher achou, como foi falado aqui muitas vezes, né? Christopher Tolkien, filho do próprio autor, né, tinha muito zelo pelas obras do pai. E você vê isso nas introduções do Silmarillion e dos Contos Inacabados, né, que foram obras póstumas, que ele tem esse sentimento de responsabilidade do peso que as obras do pai trazem, e que ele não quer estragá-las, né, ele quer manter o que o próprio pai pensou e a essência disso. Tanto que, se eu não me engano, ele não aprovou muito bem os filmes que a gente tanto ama do Peter Jackson, né? Ele, se eu não me engano, assistiu só o primeiro e olhe lá, e achou que perdeu-se já muito da essência do que o pai queria com as obras, né? Então, de lá pra cá, a gente pode ter uma ideia do que aconteceu, né? É, uma coisa ou outra, talvez ele aprovasse, né? Mas o efeito do comércio, né? Eu particularmente, eu acho que pelo menos os filmes ele aprovaria. Eu tenho isso pra mim. Porque também é aquela coisa, da mesma forma que a gente, que é, né, bem chulé, bem chinelo comparado ao Tolkien, entende que são mídias diferentes, né? A disponibilidade de tempo para você, né, se debruçar sobre um conteúdo, uma obra, né, te obriga a fazer concessões, né? Eu acho que ele entenderia isso também, que certas coisas teriam que ficar da forma que ficaram. Eu particularmente acho, né, na minha opinião, assim, muito rasa, que eu não consigo imaginar uma adaptação melhor do que o Peter Jackson fez nos filmes. Eu não consigo, eu não mudaria nada. Mas, obviamente, né, alguns personagens icônicos ficaram de fora. Tom Mas tinham que Bombadil ficar, ali. né? Não tinha jeito. É, se coloca um Tom Bombadil naquele negócio, ninguém vai entender nada. Ninguém ia entender, pô. É um ET no meio da galera. Eu tenho que concordar com o Luíne que Peter Jackson alcançou um feito que eu acho que muitos têm essa opinião de que nunca mais vai ser conseguido tal feito no cinema. Realmente não vejo como poderiam ser feitos tão grandes como ele fez. Mas eu acho que o personagem Faramir seria um que Tolkien se decepcionaria um pouco. Eu acho que sim, concordo que ele saberia discernir as dificuldades do cinema, das adaptações, e que muito daquilo eu creio que ajudou a geração que assistiu o filme, né? Ajudou a ter esse contato com a literatura, ter esse contato com suas obras, ter uma referência de heróis, né, claros na obra. Mas Tolkien, ele se identificava muito com o personagem Faramir, que no filme, infelizmente, foi muito minguado. Então, eu acho que ele teria só essa pedrinha no sapato, né? Como se pode dizer. É curioso, eu não sabia disso, não. O Faramir, quem leu os livros, é um personagem que se contrapõe muito com Boromir, né? Que Boromir quer pegar o anel e quer usar pelo bem de Gondor, enquanto Faramir, como dito no livro, não pegaria o anel se ele estivesse caído na sua frente, porque ele sabe que aquilo é obra de Sauron e que só mal pode vir daquilo, né? É um personagem muito sábio, muito virtuoso, que nas opiniões de alguns era um personagem que o cinema hollywoodiano não conheceria bem, porque ele talvez fosse muito bom para aquele cenário. E é um personagem que nas cartas Tolkien diz que se pudesse se identificar com alguém, se identificaria com Faramir. Ah, que legal, né, cara? Né? Valorizando, né, o personagem virtuoso, né, igual você falou, né? É o herói, né? Sim. Ele tem uma função, né, de que Frodo poderia ter terminado sua missão ali se Faramir fosse como seu irmão, né? Mas permitiu que fosse liberto e que continuasse sua missão, né? É muito interessante. Vale a pena quem assistiu os filmes pegar o livro por causa desses pequenos detalhes que aprofundam tanto, né? E aí, mais alguma coisa aí que os amigos aí queriam colocar aí no nosso... Esse papo aí tá bem legal, hein, cara? Pô, tá bem interessante. Ele com certeza não aprovaria o jogo do Golo. E aí, Nelson? Ele foi bacana, curti, me diverti aqui participando, mesmo eu não conhecendo a fundo. Foi bom estar ouvindo aí a galera que conhece, que aprecia essa obra aí, que faz parte da literatura mundial e sucesso, né? Tanto como livro, como também nas adaptações dela aí para o cinema e TV, né? Apesar até da adaptação para TV aí não tá agradando muito aos fãs, mas não, a obra não tá deixando de ter atingir, né, um público bem elevado. E foi bacana estar participando com vocês. E nosso amigo Luíne? Eu acho que o Tolkien, ele não seria tão crítico quanto os fãs da obra dele são. Até o próprio filho dele, né, com aquele preciosismo sobre a criação do pai, todos nós entendemos, né? A gente dá um valor a mais do que a gente herda dos nossos pais, né? E talvez ele tenha sido responsável por travar um pouco, né, a expansão desse universo. Mas eu acho que, diferente de outras obras, né, isso foi positivo. Você manteve uma certa originalidade na maior parte do conteúdo, né? Sim, pelo menos alguma racionalidade você consegue conversar de uma obra com outra. Por exemplo, quem leu os livros, né, no caso, por exemplo, do Luan, quem assistiu os filmes, que é o meu caso, o Theodelson, né, que jogou os videogames, a gente consegue conversar aqui entre a gente. Não vou citar o Fandor, porque o Fandor fez tudo, mas... É quase tudo. Então, assim, a gente consegue conversar, sendo que as nossas fontes são diferentes. Agora, você dificilmente tem isso em outras obras, sabe? Então, eu acho que, no final das contas, isso prova que, apesar dos puritanos, né, das críticas dos fãs mais aguerridos, né, eu acho que, no geral, as adaptações têm sua parcela de sucesso. E eu acho que ele aprovaria, com exceção de algumas coisas. E interessante você ter falado isso aí, Luiz. As adaptações têm o seu valor, até para levar o conhecimento dessa obra para outras pessoas que não tiveram o acesso dela, como a maioria aqui, pelo que a gente conversou aqui, a maioria não conheceu pelos livros, conheceu ou pela adaptação do cinema, aí depois se interessou e foi buscar os livros. Isso que é o bacana também, né? Né? Eu acho que, se eu tenho algo a dizer, é que se for ler o Silmarillion, não lê. Sacanagem. Então, eu acho que a gente pode aqui chegar numa conclusão, né, que No final das contas, o Um Anel serviu para unir todos nós, né? Eu queria agradecer aos amigos aí que participaram do podcast, já são participantes aí desde dos outros episódios, eles ficaram muito bons, né? E eu, sem dúvida, merecendo, né, participar dos novos aí, para deixar sua contribuição. E eu agradeço aí vocês todos, né, meus amigos, porque com a ajuda de vocês aí a gente vai guardando um pouquinho das nossas impressões, né, e das nossas conversas aí sobre aquilo que a gente gosta, né? Assim os nossos heróis chegam ao fim desta jornada pelo mundo das adaptações. E o importante é lembrar que cada versão tem sua magia, mesmo que às vezes seja uma magia de transformar café em roteiro ruim, né? E a gente deixa aqui o nosso convite, né, para o pessoal aí fazer sua interação aí com o nosso podcast, né? Eu vou deixar uma enquetezinha aí sobre alguma coisa sobre o Senhor dos Anéis. Não pensei, mas vou colocar aí. E até a próxima aí.